Salvador, é o tal Mike Alpha Alpha, na posição 7 do pátio 3. Confirma, por gentileza, chamou no pátio 3 o tal Mike Alpha Romeo, é isso? Nossa, é o Mike Alpha Alpha, solicitando autorização de reboque para a posição 612 do pátio 1. Mike Alpha Alpha, do Pátio 3, autorizado o pushback e o reboque até o portão 612 do pátio principal. Chame ao término, mantendo escuta constante, Mike Alpha Alpha. Ok, chamarelo, muito obrigado. Gol 9073, chame Recife, 125 décima 1. 25 décima 1, gol 9073. Salvador, eu tá Mike Alfa Alfa, informa o término do reboque da posição meia dúzia do Pátio 1. Muito obrigado e um bom dia. Copiado Alfa Alfa meia dúzia, obrigado, bom dia. 7. Drift 5557, bom dia. Informação em curso é a Delta. Para Campinas eu tenho 360 já aprovado, já está pronto para cópia. Trip 5557 autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, em Bridge intercepta a Zulu 16 e segue conforme rota apresentada no plano de voo, controle até em 119.35. Transponder 5056, trip 5557. Ok, então conforme 360, decola da 10, B, direita forte, da Gael, Ledo Bridge, a parte acepta a Zulu 16. Seu grau 3511, 5056, transponder 5557. 5056, protegimento correto, trip 5557. No portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Estamos confirmando 5557 da Delta Alpha Eco Lima. Delta Alpha Eco Lima, após da El, voa Leda, Lima Eco Delta Alpha. Apoio direto, Bridge Bravo Romeo India Delta Eco Chain. Certo. para a posição 107. Guarulhos tem um 360 aprovado, quanto quanto? Tem mais com a Delta mesmo, pronto, copo. Voo no 161, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Em Bridge intercepta a Peslou no meio e segue conforme a rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 1,99,35. Transponder 5057, voo 1,161. Ativo aprovado, Guarulhos 360, conforme rota, decola da 1,0, curva à direita da El Leda Bridge, onde intercepta a Peslou no meio. Correto, cotejamento Gol 1161, portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. Camarada, obrigado. sabe o que parou, puxa o filamento no 8. 5557, portão 8 aprovado para o superacionamento, chame táxi. Autorizado, incorporado. E 30 Ribeirão Preto, por gentileza, confirma somente PB. 07, copiado, 35557. Taxi aprovado via pátio e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 011. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118 decimal 95557. Tem um bom voo. Principal e taxi Índia, senhor. 5557, autorizado a linha de decolagem, chama 0, vento 060 graus, 2 nós. Controle 1, 1935, bem-vindo. 1935, reto. Controle, boa, 5557, repito. 3557, contato na decolagem. Estou para o nível 360 da Delta. Pois, líder, direto, Brito. Ok, 360, sem restrições, da hora luta. Boa, 5557. Bom, aqui até outra vez do portão 08, com coordenação com a equipe de solo da Infraero. Vexame no través do portão 08, pronto para iniciar o táxi, gol no 161. Negativo, te mandar no través do 8 para iniciar o táxi, gol por 161. Trip, poderia abrir, te dá presente, senhor? 5557? sair da guarda. Ok, mantendo aqui da guarda. TRIP-5557, conforme estação de centro restrito, autorizado o bridge, restrito ao nível de voo 340, contexto. Ok, bridge da presente, resíduo 340, 5557. Correto. VOB 138, Galeão 1352. Leandro, Gol 1161, táxi aprovado via pátio e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 011. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, 1161, até o meu voo. Pátio e Índia, lá no ponto de espera 118, obrigado. Salvador, bom dia, Golfo 1161, está pronto no ponto 7. Gol 1161, bom dia, autorizada a linha de decolagem, 190, vento variável 2 nós.